Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Boa noite, queridas ouvintes. Aqui é seu querido Conde Nerdácula. E esta é a segunda edição do Barra Monstria, um podcast para monstros. E para esta segunda edição do especial de Halloween, vamos falar sobre filmes de monstros. E para falar de filmes de monstros, eu não poderia trazer ninguém melhor do que um bom fabricante de monstros, o Barão Victor Von Louco. Fala, meu filho. É um prazer estar aqui e, a meu ver, não há nada que não se resolva com sanguessugas e relâmpagos. E relâmpagos, com certeza. Relâmpagos principalmente. Muito bom mesmo. E trouxe também aqui outras duas monstrinhas muito bacanas, diretamente da Praça do Sé, o Corcunda Sineiro Coala Simodo. Fala, criatura torta. É um prazer habitar em sua casa, senhor Conde. Muito obrigado por me tirar daqui do lugar. Por um tempo. De nada, minha filha, de nada. E para trazer um pouco de civilidade, por que não dizer de realeza, para esta conversa, eu trouxe diretamente da Egito a farrotisa das Tokusatsu, Neferzaha. Fala, minha enroladinha. Então, eu estou tentando achar minha voz, mas não vai dar certo. Então, eu vim direto do Egito para falar com vocês um pouco de cultura. Muito bom, muito bom. Então, voltamos daqui a pouco com as filmes favoritas de monstros de nossos participantes, depois das recadinhos sanguinolentos. Ouvintes do Paranerdia, o seu editor tá aqui de novo para mais um recadinho. Gente, vocês que gostam dos episódios, comenta lá no site www.paranerdia.com.br. Eu sei que ele tá meio zoadinho por enquanto, mas a gente consegue trazer ele de volta. Quer mandar aquele e-mail maroto, gostoso, que nem o Elias Passos Tenório faz toda vez com a sua videoresposta? Pois é, gente, manda lá para paranerdia@paranerdia.com.br. Manda aquele tweet gostoso também no @paranerdia, que é interessantíssimo. Quem ainda tiver no Facebook, só dá um pulo lá na página, facebook.com/paranerdia. Você que gosta de conversar com a gente diretamente, vai lá no Telegram, ouvintes do Paranerdia, em t.me/paranerdia. Você que gosta de um vídeo e gosta de ver as nossas lives com os episódios, basta ir lá em youtube.com/paranerdiatv. E você que quer ajudar o Paranerdia, mas não sabe como, é só dar aquela ajudinha de apoios a partir de R$1, que não paga nem mais o cafezinho do boteco. É só dar um pulo lá em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. E como diria o Kel, ah, vamos nessa! A respeito das nossas filmes favoritos deste maravilhoso gênero, que são os filmes de monstros, cabe aqui uma leve discussão. Meu caro Barron, o senhor, enquanto cientista e talvez única pessoa com um pouco mais de cultura do que eu, gostaria de nos brindar com a sua opinião sobre o porquê das humanos gostar tanto das filmes de monstro? Olha, veja bem, caro Conde, falando como um grande amigo meu, Vincent Price, diz, não há nenhum tipo de dramaturgia que atinja melhor todas as emoções humanas do que o horror. O horror traz medo, traz o escapismo da vida de cada um. Você pode ver nele coisas que você não vê na tua vida normal, a não ser que você ande pelas quebradas do Rio de Janeiro à noite, mas isso é outra história. Aí é outro filme. Aí é outro filme, exatamente. Aí não é filme de terror, é filme de tragédia. Aí a vida que fica. Eu diria que esse seria o meu paraíso. Mas de maneira geral, eu suponho que as pessoas gostam de ver filmes de monstro para ter acesso ao fantástico, aquilo que seria o escabroso, que não pode ser encontrado normalmente por meios vívidos da vida normal, da mesma maneira que as pessoas são atraídas pelos quadrinhos dos X-Men, que não deixam de ser monstros mutantes da evolução. E uma coisa que eu acho interessante da gente pôr, apesar de meu querido Barron ter falado a respeito de filmes da terror, o gênero de monstros não é necessariamente o gênero de terror. Existem muitos filmes com monstros que não tem nada de terror, inclusive animações para crianças, não é verdade? Sim, mas no caso do monstro não ser necessariamente terror, é porque o imaginário do coletivo popular foi expandido ao ponto de não considerar aquilo aberrante. Então, a partir de certos filmes onde claramente o monstro, o inimigo, o execrável, passou a receber mais torcidas do que o herói do filme, passou-se a cogitar que os monstros atrairiam mais a atenção, inclusive das crianças, e como tal, valeria a pena se fazer monstros bonzinhos, monstros adoráveis, coisas assim. Sim, sim. Então, outra coisa interessante, como por exemplo, para corroborar com o dito pelo meu querido Barron, é só você pensar, por exemplo, numa pessoa que inclusive já participou de nossas gravações, meu querida Jorge Zilla, que em seus filmes ele começou como um vilão, mas mais pra frente ele virou inclusive a defensor do Japão, o que é, por sinal, uma coisa absurda. Uma dinossauro gigante radioativa ser a defensor de um país, mas tudo bem, não tem problema. Nós temos monstros de todos os tamanhos e sabores, e sim, tem monstros deliciosos, vocês não tenham dúvida disso. E de pequeninas aranhas venenosas, como no filme Arachnofobia, por exemplo, até as incríveis e gigantescas kaijus de tokusatsu, como pode falar muito bem minha querida Nevesara, né, meu bem? Era isso que eu queria falar sobre os famosos kaijus, seja da franquia Ultraman ou de Godzilla, King Kong. Então todos eles estão no imaginário e muitos deles são bons e as crianças gostam. Bons é forma de falar, né? Mas tudo bem, eu entendi. E para que Qualasimodo não fique perdido, não é queiju, desgraçado, é caiju. Né? Eu nunca disse queiju, só para deixar claro. Não confunda também. Olha, nem queiju. Caiju. Nem queiju também, eu sou a meba. Um exemplo, em Ultraman Cosmos, os kaijus, eles não são derrotados, eles são acalmados porque eles são bons seres. Já em compensação, na Jaspion, mesmo não sendo culpa da maioria dos mortos, eles vão pra puta que eu pariu, que eles não querem nem saber, né? É, eles explodem. Também. Super Sentai, que é o original, também explode. Também. Mas vamos lá, vamos começar a listar as nossas filmes favoritos. E como somos pessoas educadas, por favor, minha querida Nerfsa, diga-nos o seu primeiro filme com monstros. Meu primeiro filme com monstros, eu tenho que dizer que sou muito fã da que se criou em torno do vampiro, do vampirismo. Eu sei, meu bem. Aquela nossa época em Paris foi inesquecível. Eu sei que você nunca me esqueceu. Pronto, já começou o puxa-saquinho. Então vou começar com Drácula, Príncipe das Trevas, interpretado por Christopher Lee em 1966. Eu tenho que dizer que este é o meu segundo intérprete favorito, meu segundo, vamos dizer, imitador favorito, porque todos esses seres ignóbeis apenas ficam imitando meu maravilhosa presença magnânima, né? Mas eu deixo fazer o que é o preço que se tem pela famosidade, pela benevolência e por esta linda rosto que eu tenho, fazer o quê? Ah, mas para mim, Christopher Lee foi o que mais, antigamente, né? Incorporou o espírito vampírico nos filmes, tanto que tem uma série de filmes como ele, como o Conde Drácula. Sim, ô louco, meu querido, o senhor que é um profundo especialista da área da filmologia, porque eu sei que o senhor é um adepto, inclusive coleciona essas raras e coisas maravilhosas do cinema, o senhor está aqui para também não deixar corroborar que o senhor Christopher Lee é um dos Dráculas mais famosos que tem no cinema, não é verdade? O mais impressionante, caro, conte. E, cara Nefersara, sobre a versão de Christopher Lee, é que ao contrário de ser repugnante como o Nosferatu do Murmur e ser aristocrático como o de Bela Lugosi, o Christopher Lee era um vampiro faminto, selvagem, porradeiro. Ele gostava de sair na mão com Van Helsing, com uma coreografia que, olha, faria inveja a muita coisa feita hoje em dia. Ele era um vampiro do mal, assim, ele não queria seduzir. Queria tentada na jugular e vai. E esses são os famosos filmes da Hammer, né? Sim, da Hammer, grande produtora inglesa que durante muito, muito tempo mesmo dominou as produções de terror no Ocidente, simplesmente porque nos Estados Unidos e adjacências, as produções estavam pendendo mais para o horror atômico, para o body horror, para as mutações radioativas e tudo mais. Eles não, eles eram um horror clássico, o horror dos monstros que faziam pulo no meio da madrugada. Muito bom mesmo. A Hammer, infelizmente, ela acabou caindo no ostracismo à medida que o cinema e o cinema de horror enveredou por outros caminhos, mas, ao mesmo tempo, ela vem voltando aqui e ali a lançar alguns filmes e é bem possível que nós tenhamos uma nova enxurrada boa de filmes. Muito bem. Coelzimodo, minha querida Corcundinha, você que chegou a conhecer a Drácula interpretada por Christopher Lee? Não, vou mentir pra você. Muito pouco. Eu não assisti muito essa produção de meu senhor. Foi. Eu sou uma pessoa que tem bastante receio com filmes de monstro. Se é que você me entende. Para a querida ouvinte que não está entendendo, porque também a dicção do Qualazimbado é uma merda, ele é o que se pode chamar, em termos brasileiros, de um cagão de merda. Entendeu? Então, muitas das filmes que vamos falar aqui, ele se recusou a assistir e a ver. Então, não esperem muitas participações dele, a não ser nos filmes que ele mesmo vai colocar. Então, aproveitando, qual é o seu primeiro filme, minha querida torta? Só um instantinho, caro Conde e caro Qualazimodo. Não podemos nos esquecer da interferência nacional nisso. Sandro Nascimento, lá no chat, acabou de nos lembrar do Duque Boris em O Beijo do Vampiro. interpretado por Tarcísio Meira, aquele Muito bom. O mão da porra. Eu também lembraria, já que estamos falando em produções brasileiras, por que não Vamp e a Beijo? A Vamp também era uma excelente novela que tinha o Neila Torraca como vampiro, o Vlad. Eu achava ele muito engraçado como Vlad. E eu acho que, mesmo não tendo um assunto sobre vampiro, nós devemos fazer uma menção honrosa a Zé do Caixão, que foi o grande diretor e intérprete de filmes de monstros no Brasil. E por que não dizer, a Zé do Caixão per se é uma monstro, afinal de coisas ele não é, ele é quase uma entidade, né, nas filmes do Mujica, não é verdade? Eu considero até mais que o nobre colega Zé do Caixão, que o diabo tenha, estaria mais no meu quesito de cientista louco. Monstro mesmo era seu comparsa, Bruno. Bruno! Aquele que o Zé do Caixão falava, Bruno, trouxe minha prisioneira, e ele disse, eu tentei, chefe. Mas aí ela tentou fugir, eu peguei ela pelo pescoço e apertei, e aí ela não tentou fugir mais. É, realmente, não tem como ela fugir. Muito bem, qual a zima do filhinha? Qual o super filme da monstra? Eu vou puxar um filme de monstro onde o terror está muito presente. É um filme onde o monstro ele não é visivelmente... Ele não aparece muito na tela o tempo todo, que, inclusive que eu acho que isso faz boa parte do medo dele. É o filme do Cloverfield, o monstro. Esse é realmente um filme muito bom, apesar da subtítulo maldita da língua portuguesa revelar que tinha a porra do monstro, sim, porque sim. Mais de 90% da filme, não, as pessoas não sabiam o que caralhas era o problema. Normal de títulos brasileiros traduzidos. Não, poderia ser pior, poderia ser em Portugal, que em Portugal tem título que realmente é spoiler do filme, né? Tem nomes piores, tipo Branco que Mete. Né, Branco que Mete, eu até não digo nada do Branco que Mete, o pior, na minha opinião, era O Filho que Era a Mãe, que psicose. Tem uma que era a Guria do Comboio. Né? Mas, bom. Mas, enfim, uma das coisas assustadoras dessa criatura é que ela consegue produzir mais criatura dentro dela, onde você não tem como escapar, mesmo em locais onde ela não te encontra visivelmente. Você pode ser pego por uma das crias dela. Eu não sei se aquilo são filhos, são vermes que ela lança. É, caro Koala Zimodo, se não me engano, eram parasitas. Você pode dizer que eram piojos. Ah, sim. Porque podia ser pior, podia ser as filhotas da Godzilla americana. Meu Deus. Ele até esqueceu da sotaque, viu? Eu tentei segurar aqui, mas não. A Godzilla americana, beleza, né, filho? Ulala, beijinho cu. Esse não me assusta, não. Esse filme deveria ter sido rebatizado como Cagou Godzilla. Mas não é esse filme que estamos falando. Estamos falando de Cloverfield. E Cloverfield, apesar dos pesares, é um bom filme. Na minha opinião, a única coisa, vamos assim dizer, que estraga um pouquinho só este filme é querer mostrar a monstro. Na minha opinião, a monstro da Cloverfield não precisava ter aparecido em ponto final. Meu caro Conde, o que aconteceu, que realmente fez com que isso acontecesse, foi o maior monstro por trás de tantos pecados do cinema, chamados executivos de estúdio, que estragam todas as curvas. Estas seres são terríveis, essas seres humanas malditas, são as coisas do mundo capeta mesmo. Não tanto quanto o senhor, meu mestre. Ninguém nunca é mais assustador que o senhor. Pode chegar. Muito obrigado, puxa-saco. Eu adoro esta minha puxa-saco. É muito bom ter um puxa-saco na gravação, em vez de todo mundo que não gosta de mim. Meu querido Abarron, qual vai ser o seu primeiro filme de monstro? Pois então, nobre conde, cara Nefersara, criatura estranha com Alasímodo, criatura eu resolvi trazer, como bom exumador de corpos em pedaços e tudo mais, eu decidi puxar por um filme incomum em um filme antigo, um exercício de metalinguagem, diria indo, chamado A Mansão da Meia-Noite, House of Long Shadows, de 1983. Um filme que conseguiu reunir Vincent Price, Christopher Lee e Peter Cushing numa atuação só maravilhosa de metalinguagem, onde você, a cada minuto do filme, não sabe se é horror, se é comédia, se é suspense, e no final é tudo ao mesmo tempo agora, que nem aquela música do Titãs. muito bom mesmo. Você viu este filme, Mondronga? Não tive tempo. Não tive tempo é uma coisa maravilhosa, sem tempo em mundo. Né? Sim, estava ocupado realizando a finalização de meus estudos para que eu possa criar mais criaturas nefastas para destruir este mundo ou tentar conquistá-lo. Que estudos que eu passei quando faço? Aqui, como uma pequena brincadeira com as ouvintes, sim, esta imbecil está estudando. Parece mentira, mas não. Que tipo de estudo um qualazímulo pode fazer? Como tocar o sino da catedral em si bemol? Na verdade, eu estudo a mente de minhas futuras presas. Eu faço psicologia de presas. Eu acho que ele deve estar ensaiando o Dingombel para o Natal. Também acho. Também acho. Agora, para a coitada da ouvinte que está mais perdida que cego em tiroteio nesta conversa que a gente está tendo, Carra Barron, vou dar uma pequena sinopse desta casa de Long Shadow. Pois bem, House of Long Shadows, ou Mansão da Meia-Noite, é a história de um jovem escritor americano, cujo ator fazia papel de criança no Lucy Show, da famosa sitcom norte-americana, e ele vai até a Inglaterra para entregar seu novo romance, para participar de uma sessão de assinaturas. E numa conversa com seu agente, o seu agente diz que não há mais clássicos, que ninguém mais fazia clássicos de mistério, ou terror, ou suspense, como antigamente. Então, o jovem propõe uma aposta, que ele consegue se trancar numa casa e em 24 horas sair de lá com um romance matador, em todos os sentidos. A aposta é acertada, o agente dele aluga para ele uma mansão, ele vai para lá e, do momento em que ele chega, tendo sido avisado por vários passantes na rua de que o local seria amaldiçoado, sem eletricidade e tal, no momento em que ele chega com a mansão vazia, senta a máquina de escrever na mesa e dá a primeira teclada, começam coisas estranhas. Caretakers, como é que é, os cuidadores monstruosos da casa, bem horripilantes, começam a aparecer. Um deles, inclusive, é o John Carradine, um dos pais de todos os monstros. Em seu último filme, uma intriga de família começa a brotar. Ele é parente do David? Ele é o pai dele. É o pai da David, né? Eu já imaginava. Pai do David, do Peter Carradine, de todos os Carradines. Não tem um Carradine no mundo tropeçando por aí sem ter DNA devido a ele. A história do filme é que uma moça que teria, teoricamente, sido contratada por seu agente para assustá-lo, querendo fazê-lo acreditar que sua vida estava em perigo, ou seja, impedindo-o de completar o romance que ele devia escrever, entra na mansão, mas todas as outras pessoas de uma família muito estranha entram ao mesmo tempo, entre eles o Christopher Lee, o Peter Cushing, Vincent Price. E a você imagina, agora você imagina uma família que tem Peter Cushing, Vincent Price e Christopher Lee como parentes. Que família do balacobaco. Mas assim, família digna do caso de família. Sim, mas para reforçar, o verdadeiro monstro oculto na história é que essa reunião de família naquela mansão abandonada se deu porque 30 anos atrás, um adolescente, o mais novo da família, foi trancafiado numa cela porque ele era indigno de sair à luz do dia. Uma criatura selvagem, sanguinária, que foi trancado para sempre dentro da mansão. E eles teriam se reunido na casa novamente para libertá-lo. Ou seja, era o Quasimodo, né? Exatamente. Só que no momento em que eles vão abrir, no momento em que eles vão abrir a cela do suposto monstro da família, ele não está mais lá. E aí começa a história. Aí ele estava na Praça da Sé tocando sino. Ai, suas piadas são sempre muito engraçadas, meu mestre. Então tá. Muito boa essa sua recomendação. Eu vi recentemente este filme realmente faz toda o jus aos elogios que a Barron está fazendo a ele. Eu recomendo muito que a ouvinte vá atrás desse filme, que é realmente excelente. E para minha primeira recomendação de filme da Monstro, obviamente eu não poderia começar com outro, senão uma das mais conhecidas imitações de minha pessoa, que é Drácula, de 1931, com aquela simpática menina, o Bela Lugosi. Esta menina, eu tenho que tirar chapéu para ele, que ele é o que chegou mais perto de imitar o meu voz, a minha sotaque, e tudo mais, como o jeito como eu falo, a minha finura, minha forma de expressar. Eu gostei muito desta criança. Este menino realmente leva muito jeito, ou levava, né? Porque, infelizmente, ele não é imortal como eu. Bom, obviamente que eu não preciso perguntar se a senhora já viu este filme, porque seria indigno de sua parte dizer que nunca viu. Qual é a sua opinião a respeito da atuação de Belinha tentando retratar o meu persona? Eu acho uma interpretação realmente clássica, não apenas pela interpretação, mas pela impostada forma de ele falar, de ele ameaçar as pessoas. Esse filme, inclusive, teve um efeito especial criado especificamente para ele, que foi usado muito tempo depois, que consistia de vários espelhos refletindo um único facho de luz para pegar unicamente em cima dos olhos de Bela Lugosi para fazê-los ressaltar frente aos outros, como se a encarada dele fosse hipnótica, maléfica, possuidora. Sim. Foi inclusive depois desse filme que as vampiras ganharam, vamos assim dizer, no imaginário popular, a poder da hipnose. Coisa que eu vivia falando para todo mundo que eu tinha, mas ninguém prestava atenção em mim, coisa horrorosa. Não só o poder da hipnose, mas também o poder da sedução, porque note bem, segundo a novela do Bram Stoker, aquele catalogador de tua vida, é o meu ghostwriter. Teu biógrafo. Exato. Segundo ele, o vampiro tinha conotações de doença venérea, ele era um vírus, ele se espalhava, infectava mulheres e as deixava tresloucadas, tendo ideias próprias e tudo mais. Então, os vampiros eram retratados de uma forma peçonhenta, asquerosa. Foi Bela Lugosi o primeiro a considerá-lo um sedutor, um Ricardão Dentuço, por assim dizer. Não, mas foi a primeira que realmente deu aparência ao verdadeiro eu, que eu não sou nenhuma monstra dentuça ridícula. Não sou a Mônica. Você há de entender, Sara, você tem que me perdoar. Eu sei que eu te traí, mas A Cleópatra não me deixava quieto, minha filha. Então, desculpa, eu tentei me manter, mas aquela mulher... fogo onde não tinha. É verdade. Mas, na verdade, na novela, no romance Drácula, até quando Jonathan Harker fica refém das noivas do Conde Drácula, seus beijos, entre aspas, como são retratados na novela, eram coisas terríveis. Ele estava sendo chupado por três mulheres e aquilo era invisível. Ele queria fugir dali de qualquer maneira. É porque ele é inglês, né? As ingleses não gostam muito dessas coisas, né? Vamos assim dizer. Vossa Senhoria já andou conversando com o Hugh Grant para ver o que ele acha? O Hugh Grant é o que você pode chamar de exceção que comprova a regra. Muito engasguei. Você quer um pouquinho de água, um suco? Tô legal. Okay. Já que você falou, meu engasgadinho, você assistiu a filme de 31 com o senhor Lugosa? Quer ver? Não, eu sei que não. Me botando uma chave assusta agora. Vamos ser sinceros, ele só viu o que ele marcou. Não foi, na verdade. Existe quatro filmes da lista que eu não vi. O resto eu vi. Vocês têm que perdoar o Koala Zimodo. Ele até foi na locadora. tenho medo. Eu tenho medo do monstro de vampiro. O pobre Coalozimo até tentou assistir o Drácula de 31, mas quando ele foi na locadora, estava na prateleira de cima e ele não conseguia alcançar. Exato, exato. Não insulte minha altura dessa forma, mas é verdade. Muito bom. Então tá, passando agora para o segundo rodada, e qual seria o segundo filme, minha querida Alteza Egípcia? Continuando na linha vampírica, eu tenho Entrevista com o Vampiro, de 1964, baseado nos contos da queridíssima Anne Rice. Ela conta a história de... Ô, filhota, só uma coisinha. 1994. 1964, Anne Rice nem viva estava. Olha só, olha só. 1931, eu tenho uma voada, Ok, ok. É o problema da pessoa ter mais de 5.500 anos de idade, ela esquece um pouco das datas. Isso porque eu conheço esse filme de cabo a rabo, e eu errei o ano. Então, mestre, ela está estragando seu programa, eu posso abrir o calabouço? Não, meu... Okay. Cala a boca, desgraça. O filme é de 1994, baseado nas histórias de Anne Rice, conta a história de Louis de Pontillac, um vampiro que foi transformado no século XVIII por Lestat de Lyoncourt. Eu não tô dando conta de falar os nomes, os nomes estão sendo tudo errado, né, sua droga dessa vez. Lestat de Lyoncourt. Louis, ele foi transformado quando estava perto de morrer e é... Visto por Lestat, ele ganharia a dádiva da vida, inclusive o presente das trevas, que no caso de Lestat é a leitura da mente. Porém, Louis não via isso como uma dádiva, mas como um martírio, um inferno que ele viveria pelo resto dos tempos. O filme inteiro se passa ele contando a um repórter a sua vida desde o momento que foi transformado até os dias atuais, passando pelos momentos que ele... acaba mordendo Cláudia e nesse processo ela está transformada em vampira. Tem todo o processo também dela sendo uma adulta no corpo de criança, se tornando uma serial killer, matando mulheres ao qual ela queria ter se tornado, mas não podia. Também matam, eles pensam que matam Lestat, só que não. Lestat nunca morre, Lestat tá vivo assim, sabe? Ele é o protagonista de Anne Rice. Ele não morre e acaba que... durante toda a situação, uma equipe de vampiros que atuou em teatro, junto com Armando, interpretado por Antônio Bandeiras, inclusive devo ressaltar, a atuação de Antônio Bandeiras é maravilhosa, eu adoro. Porém, Armando, o original de Anne Rice, é um menino pré-adolescente, de cabelos ruivos, pequeno, uma criança também, quase. Não é um homem grande, de cabelo grande. É bizarra, minha filha. Você tem que pensar. A galera já estava puta de raiva de botarem a Brad Pitt e a Tom Cruise lá e as meninas lá. Mas ficou muito bom. Não ficou, tem que então... melhor que Tom Cruise. Então não reclama da Armando com o do menino. Não, mas Lestat e Louis estão muito bem com Tom Cruise e Brad Pitt. O problema é que Armand é um pré-adolescente ruivo, não um homem de grande porte, de cabelo grande. Você tá me entendendo? Porém, eu adoro a atuação de Antônio Bandeiras como Armand no filme. É, aliás, reza a lenda. Out of character, mas tá bom. Reza a lenda que as escritas de Ana Ross, a minha querida Ana Ross, que eu gosto muito das escritas dela, foram base para RPGs como, por exemplo, Vampiro a Máscara, que inclusive exatamente. Eu adoro. A persona por trás de Nefersara é uma narradora de Vampiro a Máscara. Eu amo Vampiro a Máscara. Diga, meu querido. Por terem sido base, você não quer dizer que foram plágio na cara dura? Não posso dizer que foi plágio na cara dura, porque as personagens não foram usadas, só as estereótipos vampirescos. Assim, se a gente for pegar Lestat de Lyoncourt, eu colocaria ele assim, de boa, né, como um... Ventru? Não. Ventru? toreador. Ah, toreador, sim, toreador. Ele tem muito aquela coisa da beleza, da intocabilidade de um toreador. Luis, e do tédio infinito também. Exato. Luis, se não fosse cria de Lestat, seria um Ventru. Seria um Tremere lá. É claro que eu não preciso dizer que eu, a Conde Nerdácula, sou jogo de Ventru, porque é a única... Ventru tem que morrer! É a única clã que me representa, porém, colocando assim, já que Nefessara falou um pouco sobre a Avatar que a está incorporando, a Avatar que incorpora a minha persona tem que dizer que ele só joga de Maikaviano. Eu adoro jogar de La Sombra. La Sombra é meu amorzinho. Toreador também, eu só não costumo ser toreadora muito pelo saco. Torreador, minha filha, eu só tenho uma coisa a dizer sobre a Torreador, que é a linda descrição da Torreador que tem no livro do Clã das Malkavianos, que é Torreador, seu banheiro é um fedor, Torreador, Torreador. Olha, a persona aqui por trás, Avatar por trás, adora a parte do livro de Malkavianos, porque é cada descrição maravilhosa que... É claro que eu tô falando da primeira versão, que é aquela que tem páginas invertidas, páginas rasgadas, páginas riscadas, páginas que você tem que ler no espelho. É aquela época que a White Wolf... Não, a White Wolf continua sendo muito categórica e muito... cuidadosa com o material, mas antigamente realmente tinha uma coisa muito legal. Nobres e monstruosos colegas, só voltando a falar do filme, eu só queria dar dois xistes antes que o assunto derive para RPG e outras peripécias nerds. Eu gosto muito da entrevista com o vampiro, tanto o livro quanto o filme. Só gostaria de frisar que, como o filme, ele é magnífico e ele tem duas coisas fantásticas. Uma delas é nós termos o prazer de assistir Tom Cruise falando o filme inteiro com a voz do Patolino por causa das próteses dentárias. Eu fiquei esperando o tempo todo que ele dissesse: você é desprezível. Porque... Seria demais. Seria lindo de ver. Muito bom. A outra coisa, para não faltar com minhas piadalhas de gosto duvidoso, é que, se vocês não sabem, esse filme serviu como inspiração para um dos mais famosos ensaios da revista Sui Generis, quando eles fizeram uma entrevista com o Vampeta. Foi horrível. Vou até perder o sotaque agora. Nossa, que horrível. Nossa. Eu amo espalhar o mal. Ok, mas voltando. Só pra finalizar a contextualização, porque eu me perdi no Antônio Bandeiras, acaba que, o final de tudo, a equipe, a trupe de Armando descobre que Cláudia e Louis acabam tentando matar. Na verdade, eles acreditam que o Lestat tinha sido morto. E isso, entre os vampiros, é um grande pecado, matar os de sua espécie. Então, eles colocam Cláudia para ser morta sob a luz do sol. E Louis preso. E Louis acaba conseguindo fugir e causa uma vingança contra todos, menos Arma. E o filme termina com ele terminando a entrevista com o repórter. E Lestat encontrando o repórter e colocando a fita para ouvir. E o próprio Lestat, quando começa a ouvir, começa com aquele pensamento sempre dele: puta que pariu, Lito, é chato. Muito bom. E permanecendo em Anne Rice. Anne Rice, ela não tem como falar de vampiros, né, em sua majestosa atualidade, sem falar de Ana Rosa. Ana Rosa é sensacional. Porque ela criou um cenário gótico, um universo. Eu já li a maioria dos livros dela, inclusive eu tenho que terminar de ler um dos livros de Marius, que é um dos primeiros vampiros, que inclusive foi ele que transformou Arma em vampiro, que abraçou ele. É um livro muito longo, pra caramba, é uma das bíblias ali de Anne Rice, então eu tenho que uma hora assim pegar pra ler religioso aquilo. E também elogiar o fato que ela criou todo esse cenário que é baseado, foi criado em... foi embasado no universo de Vampira Máscara pela White Wolf. E também tem cantores, atores, que se baseou muito no que ela fez. Por exemplo, o cantor japonês Kamijo, do grupo Versailles, que atualmente ele canta as músicas em carreira solo. A carreira solo dele é baseada totalmente num personagem do que seria o príncipe Louis da França, de quando teve a Revolução Francesa, no qual ele designa o e se Louis tivesse permanecido vivo, não tivesse morrido preso quando criança. A carreira solo dele é baseada nisso. E ele mesmo disse que se inspira muito no que Anne Rice criou. Então tá bom, meu querido, eu não queria te interromper, não, mas é que te seguir viagem mesmo. Coisinha linda, tortinha da minha vida, qual é o teu segundo filme? Eu só queria, antes de falar sobre o meu filme, dizer que eu também vi Entrevista com o Vampiro e gosto muito, e aquela cena que a garota morre queimada pelo sol pela manhã, aquilo realmente foi assustador. Foi quente aquela cena. Mas enfim. Merda! Trazendo aqui agora um pouco de uma temática mais clássica, eu gostaria de puxar um filme de 62, onde nós temos um embate de duas feras terríveis e homéricas. Uma é o Godzilla e a outra é o King Kong. Eu falo mesmo desse filme, Godzilla vs King Kong, um filme onde nós temos finalmente um embate para saber de qual as duas criaturas. O King Kong também seria considerado um kaiju? Ou outra criatura? Só pra saber. Claro. Ele é um monstro não totalmente pensante. Ele é uma criação da natureza. É assim, kaiju é assim. Ou é uma manifestação da natureza, ou é alguma organização não governamental que quer dominar o mundo ou que cria. Tipo a Shocker. Ah, sim, mas King Kong e Godzilla são manifestações da natureza. Ok, então tudo bem. E aí a narrativa do filme é muito qualquer coisa. Eles querem uma fruta que tem numa ilha. É muito qualquer coisa, não, peraí, desculpa. Gente, a narrativa deste filme é uma merda. É isso aí. Mas ouvinte, deixa eu só contar uma bastidor deste. Eu me sinto. Presta atenção. A Quasimodo, ele não sabia escolher as filmes, porque eu já falei, ele é um cagão de merda, então ele não tinha muitos filmes para escolher. Aí, papo vai, papo vem, ele botou na pata Godzilla e King Kong como filmes separados. Pior, ele não ia falar dos originais, ele ia falar da merda da Godzilla do Matt Broderick e da Godzilla do Peter Jackson, porque foram esses que ele assistiu. É o King Kong, obrigado, Barro, muito obrigado. Eu nem falei sobre o Peter Jackson, não. Eu falei zoando sobre o King Kong do Peter Jackson. Tá bom, calada, agora fica calada. Aí o que fiz eu? Já que é pra botar merda na pata, disse eu na conversa, então vamos botar logo o mais merda de todo, que é justamente Godzilla versus King Kong. Eu acho que. Então, enfim, gente. O resumo da história é esse. Eles querem uma fruta que não vicia e que deixa as criaturas gigantes, quem a come. No meio do processo, eles acabam liberando o Godzilla sem querer com um submarino. E acabam levando o King Kong pra poder tentar lutar contra o Godzilla pra poder proteger o Japão. E detalhe que. Você tenha lembrado uma coisa. Isto é filme japonês de monstro, né? As famosas Tokusatsu. Com mosca de borracha com zíper nas costas. E você vê a porra do zíper nas costas, tanto a da Godzilla quanto a da King Kong. Tá? Olha, era show, a gente ia dar um desconto. Era rei, ela tá bonitinho. Você não vê zíper. Aí o que que acontece? Esta, se eu não me engano, é a terceira ou quarta filme da Godzilla. O povo já tava meio sem criatividade para os roteiros. Ai, soltaram a monstro King Kong nos Estados Unidos. Já tinha saído o filme original da King Kong. Que tal botar King Kong contra Godzilla? Bora lá! Aí pronto, saiu. Caro Conde de Drácula, só um momento de atenção. Eu recebi uma mensagem de última hora aqui de um certo Jorge Fire Falcon que pediu para perguntar à vossa condice se Jorge Zilla poderia entrar no episódio para devorar o Koalazinho. Eu tô quase aceitando esta pedida, mas infelizmente não. Olha, eu posso usar minha tatuagem para calar a boca também, é uma grande boa. Você só tem que lembrar, criança, que esta imbecil é fã de bondagem. Verdade, você é adepto do BDSM, esqueci. É. Só uma coisa, eu acho que ao analisar esse tipo de filme, esse tipo de peça cinematográfica, nós devemos levar em consideração, tal como o Conde Nerdrácula falou lá no início da conversa, que os monstros tinham um apelo tão grande com crianças e adolescentes e jovens adultos, que não dava para não explorar. E por causa disso, esse tipo de throwback, esse tipo de confronto, de showdown com monstros, era muito bem visto. Não podemos esquecer que Godzilla não apenas enfrentou King Kong, mas ele teve um especial enfrentando Charles Barkley, da NBA. E para provar isso, isso virou uma graphic novel, tá lá no grupo, pode cortar isso se você quiser, caro Conde, mas tá lá para vocês verem. Não, vai estar nas links relacionados Charles Barkley vs Godzilla, você não tem a cuja capa, inclusive, é maravilhosa. Muito boa, muito boa. Mas vamos lá, seguindo viagem, agora é tua vez, né, Barron? Qual seria a sua segunda firme de monstro? Vai trazer a vampiro que não era vampiro? Ah, mas aí nós estamos falando do pior tipo de monstro, aquele que não queria ser, aquele que não é, aquele que foi levado a ser um monstro. Eu vou falar de um dos melhores e mais queridos filmes da minha vida, do saudoso George Romero, o filme Martin, de 1977, um filme... Agora vem a pergunta. George A. Romero, grande diretor, mundialmente conhecido diretor de filmes da zumbi, pai do Noite das Mortos-Vivos, Volta dos Mortos... Volta não, Volta no Eternidia, Madrugada, Ilha, Terra e o Caralho A4 das Mortos-Vivos. Fim de Tarde dos Mortos. É, né? E o senhor me traz Martin. Eu não estou discutindo a qualidade do filme, que a qualidade de Martin é sensacional. Eu já tinha visto, eu já tinha até esquecido e você me relembrou dele. Muito obrigado, Barron. Mas por que Martin e não um dos mortos-vivos? Simplesmente, meu caro Conde, porque eu não considero que nenhum dos filmes de zumbis de George Romero, os monstros sejam zumbis. Eles são uma consequência da narrativa. Em todas as histórias, os monstros são os humanos encurralados, que preferem se matar a agir em conjunto, e isso virou tema para praticamente qualquer porra referente a zumbi, incluindo aquela série medonha chamada The Walking Dead. Querida Barron, vamos imaginar que as ouvintes do Paranédia sejam quase tão obtusos e imbecis quanto o Koala Zimodo, e tal qual Koala Zimodo, não assistiram o filme Martin, porque se ele me disser que assistiu, eu sei que é mentira. Conte para nós, por favor, um sinopse de Martin. Martin é um adolescente recém-chegado a uma cidade banana pequena norte-americana para viver com seu tio-avô, Tatacuda. Tatacuda, esse nome Tatacuda. É sensacional. É, Tatacuda. Não tem como levar a sério. O problema é que Martin é, ao mesmo tempo, em sua família, um amaldiçoado e uma maldição. Por quê? Segundo o lore, o folclore familiar, a cada tantos anos da família, nasce um monstro na família, um vampiro. Um vampiro não. Não, um vampiro não. Um Nosferatu. Nosferatu. Nosferatu. Que, o caso ouvinte não saiba, vem do latim, significa nós ferra você. Nós ferra tu. Mas basicamente a questão é, o nosso Martin, nosso protagonista, foi criado desde criança, escorraçado, mas mantido vivo pela família, para crer que era um vampiro. Então ele foi levado a acreditar que ele precisava de sangue para viver, ele foi levado a acreditar que ele deveria temer os lugares santos, ele foi levado a acreditar que era imortal, tanto que, mesmo sendo um pós-adolescente, ele diz ter mais de 70 anos no filme, e, como tal, isso despirocou sua cabeça de tal maneira que ele sai pela noite, quando não consegue controlar a ânsia, com giletes de barba para cortar os braços de mulheres e beber seu sangue até que elas morram. E a única ordem que o Tatacuda dá para ele é: eu sei que você não pode controlar essa sua fome maldita, mas não mata ninguém da cidade. E são, na verdade, as desventuras desse garoto amaldiçoado a crer que era um vampiro pela própria família, tentando se livrar dessa sua própria maldição, bebendo sangue aqui e acolá até o momento em que ele se apaixona. E é aí que o filme desgringola e temos altas confusões. E eu recomendo muito, muito mesmo que todos assistam, porque esse é um filme que passa de longe o entretenimento pro artístico. É um filme realmente muito lindo. Muito bom mesmo. Cara, uma das melhores coisas desse filme, não é a melhor, mas uma das melhores, logo de cara, primeira cena, Totadakuda chega, olha pro Mata e fala, ó, em primeiro lugar, eu vou salvar a sua alma. Depois eu vou te destruir. Melhor boas-vindas não tem, né? Melhor forma de dizer eu te amo não tem, né? Primeiro eu vou salvar a sua alma, depois eu vou te destruir. Muito bem. Me lembra de quando eu passava minha infância, as férias, na casa da minha avó, onde ela só falava a segunda parte, eu vou te destruir. Muito bom. Vovó louca era realmente uma mulherzinha muito estranha, mas tudo bem. Então, Sarah, você por acaso já viu alguma vez Martin? Martin eu já ouvi falar, mas não cheguei a ver. Isso eu confesso, não cheguei, mas já ouvi falar sim da história, principalmente por ser um jovem que é induzido a crer que é um vampiro. E ele passa desse jeito toda a situação. É um filme e o bom é que no decorrer da filme fica meio ambíguo se ele é, se ele não é, se a galera tava só zoando com a cabeça dele, ou se ele realmente era um ser das trevas. É aquela maravilha de filmografia do Romero, que o Romero sabe botar aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa que tá assistindo as filmes dele, né, bom louco? E igualmente bom, não só você está certíssimo, caro Conde Mer Drácula, mas também uma das melhores coisas do filme é que Martin não se transforma no Nicolas Cage, que também teve um filme em que acreditava ser um vampiro sem ser. Pra que trazer Nicolas Gaiola nesta conversa? Existe alguma conversa sobre monstros que não envolva Nicolau Gaiola? Voto vencido, tá? Foi um bom argumento. Então, agora para a minha segunda indicação, para provar que filmes de monstros não é necessariamente filmes de terror, apesar de que este filme que eu vou falar agora é terrível, vou falar a respeito de Drácula, Mundo Mais Feliz, de Mel Brooks, o ninguém mais, ninguém menos que a maravilhosa Leslie Nielsen interpretando a Conde Drácula. Algum de vocês, sem ser avô louco, viu Drácula Morto Mais Feliz? Não. Não sabia. Deixa eu só ter a certeza, por conta do ator, peraí. Não confunda Leslie Nielsen. Ah, ok, sim, já vi. Eu tive que associar nome e máscara. Sim, eu já cheguei a ver. Inclusive, Leslie Nielsen é o auge da comédia americana. Aquela comédia bem idiota, bem tosca. Pastelão? Eu posso estar errada, mas se não me engano ele está naquele filme Socorro, o Piloto Sumiu. Uau! Que milagre! Porque é de comédia, eu gosto do Leslie Nielsen. Ah, que bom! Ele gosta do Leslie Nielsen. Ele, inclusive, conhece muito bem o nome da ator, né? Leslie Nielsen. Leslie Nelson. Muito bom. Barron está aqui para não me deixar mentir sozinha. Que Mel Brooks, quando inventa de fazer um paródia, como foi a caso do paródia de sua família, que ele fez aquele lindo Jovem Frankenstein, também muito bom, recomendadíssimo. Mas quando ele inventa de fazer um paródia, ele sacaneia, ele passa por cima, ele faz e acontece, mas ele nunca desrespeita a obra original. Concorda? Concordo totalmente. E eu descobri o poder revelador, o poder libertador da lavagem intestinal do enema assistindo esse filme. Muito bom! E eu descobri nesse filme como não enfiar um estaca num vampira que acabou de tomar sangue, porque é realmente uma golden shower, ou eu diria até uma red shower. Inclusive, eu tenho que citar também uma boa referência que Leslie, o filme, né, faz a Drácula de Bram Stoker, o filme. Não, o filme enterra é a Drácula de Bram Stoker, só que refilmado e parodiado. É enterrinha o filme do Drácula de Bram Stoker. Que é o momento que o Leslie fica com o cabelo bem alto. Aquele cabelo. A perruca! Aquela perruca! Aquela peruca, se já era feia na Gary Oldman, na Leslie Nielsen ficou... Aquele filme... naquele momento que você passa o filme de Bram Stoker, o filme de Drácula de Bram Stoker, achando o Gary Oldman lindo, né, como Drácula. Mas quando ele vem com aquela roupagem, com aquele cabelo daquele tamanho, que eu tô perdendo até o sotaque no meio disso, aquilo é horrível. Então aí vem Leslie Nielsen também com aquele cabelo que tá quase virando um chifre pros lados. Mas, caro Conde, entre vocês, vampiros, não é costume vocês dormirem com essa toquinha cabeluda, né? Olha, meu querido, eu vou lhe dizer, vou lhe confessar uma coisa, que eu tenho uma toquinha desta, né, uma peruca, porque, como ser imortal que sou, eu já vivi nas cortes reais de Luís XVI e nas cortes reais de toda a Europa como um todo, era convidado para os grandes halls e grandes bacanais, por que não dizer, das realezas, e a gente tinha que pôr estas bonecas, destas sininhas de rata desgraçadas na cabeça, porque era moda na época, né, vamos assim dizer. Cáspita, eu sempre imaginei que os vampiros tinham inventado as perucas ladies, tá? Não, infelizmente não é acaso, não é acaso. Agora, o que dizer do filme Drácula Morto Mais Feliz? É de chorar, de rir, do início até o fim. Todas as interpretações ali estão maravilhosas. Porém, eu gostaria de dar destaque a três atores e seus respectivos personagens que realmente são a alma e o espírito da filme. Em primeiro lugar, obviamente, é a senhora Leslie Nielsen fazendo o meu papel, que está maravilhoso. Isso não tem nem o que se falar a respeito. Em segundo lugar, como todo excelente protagonista, ele tem que ter também um excelente antagonista. E ele é nada mais, nada menos que o senhor Mel Brooks, que além de estar dirigindo esta obra, ele resolveu fazer, por que não, a professor Abraham Van Helsing, que está maravilhoso, inclusive, a discussão em polonês arcaico entre a Tem a palavra final, né? Exatamente! Quem fala por último e tem sempre uma cena no finalzinho de Chansky, Oscar e outras putarias de Blaviariano, né? Fazer o quê? E por último, mas não menos importante, também quero dar um destaque ao Sr. Peter McNichol, que fez o Thomas Hadfield sensacional, o cara de maluco ele já tinha mesmo, e que fica excepcionalmente bom na dublagem do Sr. Nelson Machado para este filme. A dublagem está sensacional neste filme, muito boa mesmo. Maravilhoso, eu só gostaria de fazer um adendo que é fantástica também a interpretação de Amy Esbeck como a senhorita Mina Harker, principalmente na cena em que Drácula fala: Mina, venha até mim. Não, é a Winona Ryder. Fala, no Drácula de Graham Stoker era a Winona Ryder, no do Mel Brooks não era. Esquece, buguei. E que ele fala: Mina, venha até a mim. E logo depois ele fala: Mina, você está no armário. Eu estou do outro lado. Não, melhor é a cena que ele bota pra dormir a empregada. Aí levanta a Mina e a empregada. Não, você senta, aí senta a mina. Não, você levanta, aí levanta a empregada. Aí você senta, não. E vem você falar, mina, levanta a empregada, se senta, não. Então você levanta, você senta, você levanta, você senta. E as duas ficam de brincadeira, de vivo e morto na porra do quarto. Fazer o quê? Muito bom, muito bom. E agora, para a terceira e última rodada, por favor, minha querida múmiazinha da Corração, qual é a sua terceira filme? Ok, minha terceira filme é Underworld, Anjos da Noite, a pentalogia de filmes. É, a gente falava que vampiro a máscara de novo. É, né? A gente estava falando agora há pouco de vampiro a máscara, né? Então agora... A gente falou da origem dos estudos da Vampira Máscara em cima das escritas da Anna Ross. Por que não falar da adaptação para o cinema de Vampira Máscara, só que sem ser necessariamente adaptação para o cinema de Vampira Máscara? eles deram uma boa fugida ali, sabe? Mas ficou muito bom. Então, Underworld é uma pentalogia de filmes que começou no ano de 2003 como Anjos da Noite, que seria o subtítulo brasileiro. Que brasileiro adora possibilitar as coisas. As veias. É, né? As veias. Só era Underworld. Os cinco filmes da pentalogia são Underworld, Anjos da Noite, Underworld Evolution, Rise of the Lycans, Awakening e Blood Wars. Eu vou me prender um pouco mais no primeiro filme, que você for falar dos cinco. Porque, afinal de contas, é a única que presta, né? É a única que vale, a única que presta. Eu gosto da pentalogia. Eu tenho muito carinho por Anjos da Noite, porque... Minha filha, o amor da minha vida, múmiazinha da meu coração, você tem todo o direito de amar esta pentelhologia, porém... Você há de admitir que é o único filme com cabeça, tronco e pé, ou seja, que tem roteiro do início ao fim, é a primeira, tá? Sim, sim. Não, é porque, tipo, o Avatar que está aqui por trás da minha Sara, conheceu... olha só, vampiro em si, o ser vampírico eu aprendi com o papai. Papai me mostrou muito o filme de vampiro, minha mãe tinha medo. Ah, essa reitute, fica ensinando então, essas coisas erradas para as crianças. Papai sempre me mostrou. Inclusive, eu tenho uma fita cassete de Anjos da Noite, ok? Eu não vou dizer nada, porque afinal de contas eu tenho a edição em DVD dupla com capa de janela. Com capa de... Se não me engano, eu acho que eu tenho do primeiro e do segundo Evolution. Depois o papai comprou os DVD. Mas ok. O primeiro... Eu achei que você ia falar, depois o papai viu que tava tudo uma merda, os outros. Não, meu pai, papai também gosta de Evolution. Ah. Então, o filme conta a história de Selene. Ela é a personagem principal da série. Ela foi transformada em vampira pelo... Seria o príncipe ou o conde Drácula daquele universo que se chama Victor. E bem... Ah, é mesmo? Eu pensei que era Caim. Não, era Victor. Foi Victor. Victor seria a contraparte de Drácula lá. Ela é uma caçadora de vampiros. Ela é uma meia humana, meia vampira. E ela está ali no meio da guerra das duas espécies, que seriam os Lycans, os homens e os vampiros. E bem, a família dela morreu, o Victor transformou ela em vampira, só que ele quebrava as regras impostas pelo mundo das sombras de se alimentar por humanos. E quando a Selene descobre, vira tudo uma anarquia, porque ela tenta ir contra. E o porquê do Victor transformar a Selene em sua filha, muitas aspas, é porque ela lembrava a sua filha primogênita, a sua real filha. Aí a gente dá aquela contraparte, né, da Mina Harker, só que ao invés de mulher que ele ama, é a filha dele. Então, no meio dessa conspiração toda, tá os Lycans, ela se apaixona por um deles, e durante todo o processo ela acaba tendo um envolvimento romântico, sexual, com um dos Lycans, e acaba dando, então, o chute inicial pra pentalogia. E dando também o chute inicial a vários fóruns de furry. E dando também a chute inicial na saco de muita gente que não gosta desses filmes. Então, Evolution já vem o que seria a Selene grávida, que ela tava esperando um filho, daquela lá que ela fez, que ela fez coisinhas com o Laika, Laika tava na forma humana, pelo amor de Deus, gente, calma. Ela tá dizendo, ninguém nunca viu nada. Ai, tá bom, ok, Sarah, nem pensar. Não, para, você não vai contar a pentalogia toda, não. Eu vou parar no Horizon of the Light, que conta, ele faz um prequel, todo mundo acha esse prequel desnecessário. Eu gosto dele, mas também acho. Jura? Eu o terceiro filme de uma série Falcatrua e Caça-Níqueis desnecessário? E porque ele é prequel? Uau! Como você pode pensar isso, minha filha? Olha. Tem uma coisa a te dizer: eu não aceito híbridos de vampiro com lobisomem. Não aceito. Então, sabe, podia ser pior, minha Thalita. Meu coalazinho, meu coalazinho. Podia ser pior, podiam ser vampiras que pilha. Nossa, mãe do céu. Agora nossa, tô atrevendo pra mim. Não é mesmo? É, como é que é? Bela, eu sou um monstro, a pele de um assassino. Nossa, você brilha, você é tão lindo. Isso é a pele de um assassino, Bela. Eu não vou falar acho... sobre isso, não. Ô, louco, vá. Fala, eu só queria dizer que a frase do Coalazimuth dizendo que não admite um híbrido entre vampiro e lobisomem me lembrou uma tirinha do Cyanide and Happiness, em que um cara tá andando, ele é atacado por um vampiro e fala: ó, Deus, fui mordido por um vampiro, agora tenho poderes de vampiro. E aí passa um lobisomem, morde ele: ó, cáspite, fui mordido por um lobisomem, agora tenho poderes de lobisomem. Aí passa um zumbi, morde ele: droga, agora tenho poderes de zumbi também. E ele vai andando na rua e passa um cara e morde ele ali. Peraí, quem é você? Ah, eu sou só um cara que gosta de morder os outros. Mas eu te passei herpes. Tá bom. Não, muito bom. Esse cara ainda tava quase virando um íntimo implícito, né? Mas o corpo virava tudo. Bom, mas ó, uma mas coisa... Mas só reclamando, uma coisa que eu vejo essa noite é que enquanto os livros da Neurice são aquela parte mais romântica, mais aristocrata, gótica, Anjos da Noite, ele pega bem aquela parte de Vampiro à Máscara, que é muito fator histórico. Massa véio. Massa véio. Não, tipo, além das lutas e afins, tem também o fator político, toda aquela coisa... Tipo, ali está muito... Massa véio. Camarilha e Sabá. Entendeu? Ali está bem super entendido. Tem muito fator caça-níquel nesse filme também. Muito. Mas tem. Não, desculpa, filha, mas nessa eu vou dar razão pro Coalazimuth. Olha que coisa rara. Ele te deu razão. É raro, não, é raro, eu sei, mas dessa vez não, a imbecil tem razão. Não. Não, mas eu concordo. Eu gosto muito do Anjos da Noite. Tem essa coisa, né, de tantos anos passando ele, né? Mas não é isso. A Sarah gosta. Fazer o A gente tem que lembrar que existem várias franquias falcatruas caça-níqueis, né? Alguém, por exemplo, não vai lembrar de Resident Evil, ou então, por exemplo, também de Exterminador da Futuro, né? Não, coloca meu Anjos da Noite junto com Resident Evil, não. Para, não xinga bebê. Bebê também, bebê é ruim, mas bebê não é final. Tá bom. Chega. Ok, vamos Pô, seguir. Vamos seguir. Só sobre o híbrido. Olha só, tem todo um porquê da Selene ter uma filha híbrida, ok? Ok, não é do nada. Chama-se Quero Ganhar Dinheiro. Tem lógica. Ok. Chama-se Tenha que vender bonequinhas. Olha, aí você tá computado, só que na The World não tem boneco, não. Queria, mas não tem. O bonde vai dar pro pior na cara. Tá bom, Fofurra, fala aí tua terceira filme, coisa torta. Ah, sim. Bom, eu vou puxar agora um filme mais recente, né? E eu gostaria de falar sobre aquela criatura poderosa, forte. E o filme, na verdade, é uma adaptação de um jogo que podem me corrigir no... As pessoas que estiverem ouvindo isso podem me corrigir mais tarde, mas se eu não me engano, o primeiro é pro Nintendo mesmo, que é o Rampage, Monstros Gigantes Destruindo a Cidade. Basicamente... A primeira mesmo era Flipper Hammer, mas tudo bem. Ah, sim. Eu tava com essa dúvida se era Fliperama ou era o Nintendo. Mas, de qualquer forma, o Rampage, nós temos o nosso queridíssimo The Rock, né? Que tá um monstro no filme também, né? Que tá alto, forte. Ele, tá... eu acho que, inclusive, é a verdadeira monstro da fila. Tá maior que o gorila, o Conde. Ele tá maior que o gorila no filme. É. Enfim, ele é um cuidador de animais naquele universo e chega uma droga experimental onde o macaco... ele é injetado junto com algumas outras criaturas que também ingere no decorrer do filme. E aí nós temos a galhofa final, que é porradaria, muita destruição, mortes e o que todo mundo gosta, que é monstro gigante lutando. E é o mais importante. Inclusive o The Rock no meio dessas monstros. Ah, sim, sim, lutando. The Rock, isso é. É porradaria, destruição de monstros. Ele é uma das monstros que cai na porrada, inclusive com as outras monstros, entendeu? É parrona. Eu sei que a sua opinião sobre esse filme não é das melhores, porque afinal de contas esse filme é quase um insulto para a classe das monstros, né? Mas o que você pode dizer a respeito de Rampage? Na verdade, caro Conde, cara, Neversara, caro Qualazímodo, esse é o único filme da lista que eu não cheguei a assistir. Eu, na verdade, descobri essa escolha aos 45 do segundo tempo de entrar aqui no nossa, na nossa explanação, no nosso... nosso colóquio, e esse foi o único que eu não assisti, então, neste caso, eu estou apenas meio que de plateia tentando entender do que se trata. Agora, tendo escolhido Godzilla vs King Kong previamente, o nobre Qualazímodo não me deixa negar que esse é um filme daqueles divertidos, de monstros se porrando à torto e direito, e deve ser um pipocão muito interessante. Ah, sim, isso é mesmo. Isso é verdade, isso é mesmo. E, bom, para agora, já que o senhor Quarron teve a palavra, por favor, nos brinde com, quiçá, a melhor das três escolhas que a senhor fez de filme da Monstro. Brinde nossos ouvintes com o puro suco do churume de suas escolhas. O puro suco da xepa de feira que escorre para dentro do necrotério. É, porque como a minha primeira escolha foi mais para um clássico e a segunda para cinema mais psicológico, mais artístico, experimental, eu resolvi fazer a minha terceira escolha totalmente baseada no trash e na galhofa. E como tal, não há um filme que represente mais a minha classe de cientista louco do que Frankenhooker, com o subtítulo maravilhoso português Que Pedaço de Mulher, de 1990. Frankenhooker. Não, vai lá. Não, por favor, continua. Frankenhooker é um filme, uma comédia sobre cientistas loucos que trata de um rapaz, um gênio incompreendido que conseguiu estudar biologia mecânico-cibernética por um cursinho que passava na TV, tipo um Telecurso 2000, e que, como tal, se tratava a consertar tudo de errado que havia na casa de sua namorada, na esperança de que os pais dela o aceitassem como genro, como um membro da família. E no aniversário do pai dela, ele resolve dar de presente um cortador de grama por controle remoto, que ele mesmo tinha inventado, e num triste acidente, a pobre moça é cortada em vários pedaços e o romance teoricamente acabaria ali. Mas, muito pelo contrário, este gênio incompreendido, ele decide preservar a cabeça da moça em sua geladeira e começa a procurar parte de corpos para reanimá-la e transformar de volta na sua querida, no amor de sua vida. E onde ele encontraria esses corpos? Ele queria uma mulher hot, uma mulher high profile, porque afinal de contas, se ele já tinha a cabeça ali, ele podia dar uma aprimorada no corpo. Então ele foi à zona do baixo ou alto meretríssimo, dependendo do ponto em que você olha, sem saber que um traficante de drogas estava espalhando uma droga entre as profissionais que trabalhavam lá, que quando consumida as fazia explodir. Então o nosso cientista maluco, nessa conveniência profunda de roteiro, teve muitos pedaços de corpos para trabalhar e reanimou a sua noiva. O que ele não contava é que o DNA das partes das profissionais fosse influenciar na mente dela e que ela já acordaria dizendo que é um programa, marinheiro, tem dinheiro, você é pobre, pá, e sair pela noite aí tentando conseguir programas. É um filme, olha, de dar risada do início ao fim. É um filme, olha, uma bosta. É muito bom. Eu não vi esse filme, mas só você falando já me deu teor de... Esse filme é maravilha, hein? O filme é muito bom, cara. Só você pensar que na título em inglês, Frankenhooker, seria literalmente uma Frankenputa. Sim, sim. Então pronto, é Frankenputa. Não tem mais o que dizer, ouvintes. Você quer ver Frankenputa? Então assista Frankenputa. Vai ver Frankenhooker. Olha, eu não estou recomendando o que eu vi. Tá, mas então três vezes, ou 15, né, Nardimar? Não, foram só 45. Não, foram só 45, eu precisava ver detalhes da filme que não estavam muito claros nas primeiras 44 vezes que eu vi, entendeu? Então, eu não recomendo um pouco que você veja esta obra. Mas depois não reclama, tá? Não, mas assim, palhaçadas à parte, esse é um filme do Frank Hennenlotter. Para aqueles que gostam do cinema não convencional, ele foi o idealizador do filme Basket Case. Em que sim, e tem muito do Basket Case, tem muita inspiração do Basket Case no Frankenhooker. E o Frank Hennenlotter, como diretor, e sendo um anarquista, ele coloca muita, não exatamente crítica social, mas muito sarcasmo social nos personagens dele. E o filme é muito divertido, porque ele é um tapa na cara da sociedade. Eu recomendo demais, assim. Só não assistam com as crianças. Nem jeito nenhum. Isso não é filme pra ver com criança nem sequer na mesma casa. As crianças não podem estar nem na mesma teto pra ver essa porra de filme. Eu só queria comentar que o que mais me surpreendeu nessa história foi nem o enredo do filme em si. Foi mais a informação de que tinha um traficante. Deixa eu agora manter a voz pra falar isso sério. Vai! Que vendia uma droga que explodia as pessoas, é isso mesmo. Não. Sem querer estragar o final, porque nada que eu diga pode estragar o final, o cafetão das profissionais despedaçadas depois vai tentar se vingar para conseguir reaver a Frankenhooker, e num ataque covarde contra o nosso cientista louco, todas as peças sobressalentes que ele tinha guardado em seu freezer de repente começam a sair, se adaptam umas às outras, tipo um transformer de partes de corpos decepadas, e matam o cafetão na porrada por todos os maus tratos que ele tinha inferido a elas quando eram vivas. É uma coisa digna de dimensão, é maravilhoso. Ah, entendi. Parece ser um belo filme mesmo. Então tá bom, muito bem. E agora a última indicação, eu guardei realmente a creme de la creme, a melhor obra cinematográfica a representar alguém de minha categoria, que é ninguém mais, ninguém menos que A Festa do Monstro Maluca, de 1967, com ninguém mais, ninguém menos que Boris Karloff fazendo a papel da Baron von Frankenstein. Não é um Baron von louco, mas é quase, né? Ele é até que uma menina bem competente, vamos assim dizer, na tentativa dele de simular sua genialidade, meu caro Baron. Você tem que concordar com isso, né? Sim, com certeza. Só a frase em que ele diz: estou deprimido, passei minha vida dedicando a semear o mal no mundo e tão poucas vezes eu recebi mal em retorno também. Né? Muito boa essa. O Cold Raven. Nevermore. Inclusive, esse filme, caro Nerd Drácula, também é o único registro de Boris Karloff cantando, ou tentando cantar. Ele é uma animação musical. Ele cantando, ele é quase uma William Shatner de cantor, tá? Mas ele declama as músicas, ele não canta, mas tá bom, ok, né? Mas Festa do Monstro Maluco é muito bom. Meu pai, eu lembro quando o DVD. E alguém disse aqui que não era bom? Não, eu lembro quando meu pai comprou o DVD, eu achei estranho, né? Aí meu pai veio falando, não, na minha época, né, era preto e branco, pipipopó, e esse aqui tá colorido digitalmente. Fui ver, eu amei, eu amo as músicas desse filme, é muito bom. E o final, né, com o sobrinho neto do barão, é maravilhoso. E a Francesca. A Francesca, saudade, Francesca. A Francesca era o auge, mas o sobrinho dele foi aquela surpresa no final. Ô, oh, Francesca! Nossa, que saudade, Francesca! A Francesca é tipo a... Como é que é? Ai, eu esqueci o nome do meme. É a Jessica Rabbit, do Roger Rabbit. Não, não, eu ia fazer referência aos melhores do mundo. Puta merda, eu esqueci! Uma coisa que você deve falar a respeito da festa do Monstro Maluco, que é importantíssimo falar, inclusive, é uma animação em stop motion, ou seja, é a animação da Bonequinho. Não. E roteirizada pela equipe da revista Mad. Sim! Tem o nome original, que é Mad Monster Party. Exatamente. Mad Monster Party. Lógica, Mestre Monster Party. E, cara, é a coisa mais maravilhosa que você pode ter em querer os filme de monstros que a Barron está aqui, representada pelo nosso querido Avô Louco, é o presidente da Associação de Monstros Unidas do Mundo. Sim. Se isso não é uma coisa maravilhosa, eu não sei mais o que é. Cara, se você gosta de animação stop motion, vá atrás. Se você gosta do humor da Mede, vá atrás. Se você gosta da Boris Karloff, vá atrás. E se você gosta... Por que você não foi atrás ainda, caralho? Vá logo, na verdade, inclusive, essa animação... Inclusive, lembrei a referência, porque falaram ali a Latéia, lembrei. Quando falou da Francesca, Mica Latéia, saudades, não. Era essa a referência. Mica Latéia. Eu tava tentando lembrar da irmã do teu. Tá bom, então ok, meu bem. Pra quem eu tava gosta achando de... que era óbvio. Pra quem gosta de filmes assim, inclusive a Festa do Monstro Maluco é um festival que ele tem todos os monstros clássicos num filme só. Tem o Drácula do Lugosi, tem o Barão Frankenstein do Boris Karloff, tem a monstro, criatura, a noiva de Frankenstein, o monstro da Lagoa Negra, Jack and Hyde, o Homem Invisível. Não, a melhor de tudo é que a noiva do Frankenstein é maravilhoso. A melhor de tudo é que a noiva da Frankenstein é a dealer lá. Phyllis Diller. A Phyllis Diller, que é a porra de uma comediante famosa dos Estados Unidos. E ela é sensacional. Eu acho que os únicos originais são a Francesca, né? E o sobrinho do Barão. Tanto do sobrinho Félix. Tanto se você for comparar. Pegar assim, o Félix, ele pode não ter aquela cara caricata do Mad, mas é ele. Só que não tem aquela cara satânica dele. Então os originais seriam o Félix e a Francesca. Mas é sensacional, cara. E eu quero dar destaque, obviamente, que eu tenho que pôr a minha cedinha na frigideira, a Conde Drácula, né, deste desenho é sensacional, me representa muito, inclusive. Eu estou, inclusive, para quem está vendo a gravação na YouTube, é a minha avatar, tanto a minha avatar quanto a da meu querido Barrow, são justamente... Yeah. As bonecas do, né, do Drácula e do Barão Frankenstein neste desenho, que são maravilhosos, de tão maravilhosos, né? Sim, muito bom. Todos eles reunidos numa noite só. As piadas do Drácula são as melhores. Quando ele vai cumprimentar a noiva de Frankenstein, fala, minha querida, deixa eu beijar sua mão, e ela fala, não, você sempre deixa marcas. Sensacional, muito bom mesmo. E, querido Colasimodo, por acaso você já viu alguma vez a festa do Monstro Maluca? Não. Nossa! Nem sabia de existência desse filme exclusivo. Exclusive, né? Exclusividade, informação. Olha, de primeira mão aqui, eu não sabia nem que esse filme existia. Mas já vi que tem completo no YouTube. Tem. Eu vou ver hoje. Inclusive, esses sotaques nossos são maravilha. Português aqui, se pudesse, Pascoal entrava e batia em todo mundo, né? É, com certeza. Mas eu não estou falando em português, eu estou falando na língua de minha pátria, né? Afinal de contas, eu sou um legítimo conde da Transilvânia. Então, eu estou falando em Transilvânia. Oh. Nossa Senhora. Muito bem. Então, Queridas ouvintes, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de nossas recomendações de filmes. E como últimas palavras de aconselhamento, vão atrás das porras das filmes que a gente falou. Principalmente as que eu e a Pensador, né, a querida Barron, Vão Louco, colocamos. As da Nepensara também são boas, as do Wallace que ignora. Né? Foda-se. Olha, a Nepensara é bom. Se você não quer ver a pentalogia, veja só o Primeiro Anjos da Noite. É maravilhoso. Essa é a única que eu não recomendo das indicações do Sarra. Mas é fazer o quê? Ela não pode acertar sempre, né? Oh, meu Deus. Então, queridas ouvintes, ficamos aqui com mais uma Barra Monstria. Até o ano que vem. E vida eterna, longa e próspera. Até mais, gente. Beijo. Até mais. Ah. Castelo, né, John? Desculpa. Conde. Eis a primeira... Quer uma pastilha de menta? Esta é a primeira filha da puta! Deixa eu refazer minha frase. Deixa eu refazer minha frase. Foi mal. Ai, caralho, peraí. Entrou um... Ai! Calma aí, Ô mestre, vou abrir o calabouço. Pode ir. Entrou uma daquelas carrapatos do múmia nas bandagens exato. Dela. Exato. Deixa eu voltar. Como é que eu vou? Volto pra Sé mesmo? É o caminho por ali? Eu vou. Ele tá crente que eu vou deixar isso na gravação, né? Ele tá crente que ele vai ter essa gracinha final na gravação. Só trouxa mesmo. Peraí, vou...